Foi bom me trair com ela, cão? Tô precisando saber, viu? Porque se foi, a minha razão, bebê, vai me levar uma nova paixão e te mandar direto pro lixão do coração. Eu fiz planos pra gente dar certo e você me enganou. Enquanto planejava nosso futuro, você destruía o meu presente. E agora você verá o quanto foi trouxa trocar uma vida por um instante, trocar um amor por um ficante, trocar um sim por um talvez. Não, eu não quero mais não a sua boca que eu vi beijando outra, o seu corpo que se envolveu com outro e o seu coração que se deixa levar pela emoção. Não quero mais, eu não quero mais não a sua boca que eu vi beijando outra, o seu corpo que se envolveu com outro e o seu coração que se deixa levar pela emoção. Eu fiz planos pra gente dar certo e você me enganou. Enquanto planejava nosso futuro, você destruía o meu presente. E agora você verá o quanto foi trouxa trocar uma vida por um instante, trocar um amor por um ficante, trocar um sim por um talvez. Não, eu não quero mais não a sua boca que eu vi beijando outra, o seu corpo que se envolveu com outro e o seu coração que se deixa levar pela emoção. Não quero mais, eu não quero mais não a sua boca que eu vi beijando outra, o seu corpo que se envolveu com outro e o seu coração que se deixa levar pela emoção. Agora o que eu quero é me divertir, sair pra curtir, ficar com um de cá, um de lá, te ver implorar pelo meu amor de novo e da minha boca só sair um talvez. Tá explicado, seu dog? Que é um inferno.